já sofri, só eu sei. De ti não dependi, foi o teu amor que tantas vezes me chamou e eu não quis ouvir. Eu sei o que eu rejeitei. Sim, eu sei a quem eu desprezei. Só agora, Pai, eu realmente vi. Não quero mais fugir de ti. O meu coração se lança pro alto, querendo te encontrar, e minha alma de repente te alcança. Te alcança.